momento, querido ouvinte. Aqui é Paulo Zanella. Aqui é Cristiane Navarro. Aqui é Guilherme Andrade. Aqui é o Sandro Cruz. E aqui é o Marco Cruz. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Para... Então, pessoas, não estranhem, aqui tô de roxo de novo essa semana. Semana passada falamos sobre nossas expectativas para 2020 e algumas cositas mais. E o papo rendeu tanto que vamos dar uma continuidade a ele essa semana. Bom, a expectativa para 2020, queria puxar aqui o cinema. Alguns filmes que vão sair esse ano. Estou muito curioso para assistir um filme que está sendo muito elogiado aí. Internet e mundo afora, que é o 1917, conta a história da Primeira Guerra Mundial, os soldados britânicos. E tem outros filmes também esse ano. Quando eu li Kursk, que vai sair um filme Kursk, eu achei que era sobre a Batalha de Kursk na Segunda Guerra Mundial, mas não é sobre um submarino nuclear russo. Mas sendo de história, eu tenho interesse em assistir. Tem os filmes mais pipocão, assim, de super-herói, Mulher Maravilha, eu tô curioso. Apesar de tem filme da Marvel, mas eu não tô tão empolgado depois de Ultimato, que foi como se fechasse um ciclo pra mim. Eu assisti o Frozen 2, gostei, né, até gravei um episódio aqui, depois vai ser publicado a respeito. Não teve o grande impacto no primeiro, óbvio. Tô curioso pra ver como vai ser o Lugar Silencioso 2 e os filmes nacionais. Porque ano passado foi um bom ano para o cinema brasileiro. O cinema brasileiro foi premiado nos festivais. O Kleber Mendonça Filho está numa grande fase. E é isso. Não sei em relação a vocês. Né? Cara, você falou aí do 1917. Nós estamos gravando no dia depois do Globo de Ouro, né? E ele levou melhor direção e melhor filme. Melhor filme de drama. E é um filme que ninguém viu ainda, né? Acho que só a crítica que viu, rodou em festivais. Você sabe, Michael, onde que ele rodou? Então, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu não sei quando é que ele chega aqui. Ah, tá, é 20 de fevereiro pra ele chegar aqui. Então, ele rodou em festivais. Ele faz aquele circuito de premiação pra entrar no radar de Oscar, de Globo de Ouro. É exatamente por isso que ele faz o circuito de premiação. Agora, o Globo de Ouro de vez em quando acerta, né? Mas a fama do Globo de Ouro no meio é que ele não é levado muito a sério, porque o dinheiro ali dos produtores, dos estúdios, influencia muito. O caso emblemático aí é o do Perdidos lá nos idos de 4 anos atrás, na categoria de comédia. Mas esse filme está sendo muito elogiado. Estou bem curioso para assistir. Estreia no dia do meu aniversário no Brasil. O Globo de Ouro eu até gostei, cara. Eu tô com uma expectativa. Esse episódio deve sair em cima do Oscar, praticamente. Porque o Brad Pitt levou, o Tarantino levou duas vezes. Roteiro e melhor filme de comédia. Eu não sei porque é uma vez em Hollywood é um filme de comédia, mas... O Irlandês não levou nada, no Oscar deve carregar muita coisa. Eu tô curioso, cara, pelo esse 1917. Diz que a direção aí tem um diferencial. O crítico lá do canal da TNT tava falando que é filmado de uma forma que os cortes, né, são bem encaixados, fica parecendo um plano de sequência e tal. Agora, em questão de cinema, assim, eu não sou muito ligado pra saber os lançamentos, não. Mas realmente 2019 foi um ano bem, bem bacana. Tem o filme do Adam Sandler, né, da Netflix aí, Uncut, que eu tô numa expectativa gigante pra esse filme. Acho que ele sai dia 30 de janeiro. Estão falando que o Adam Sandler deixou de ser o Adam Sandler nesse filme, né? Então. E ele deve ir pro Oscar do ano que vem, né? Não deve ir pra esse Oscar, se for o filme de Oscar. Já foi. Não, acho que o Michael achou a forçação de barra, né? Mas o hype do filme é pois esse. É, mano. O Oscar tá. Eu tô muito curioso por esse filme. lá. É, agora, sobre, vamos dizer, se mantendo no tema sobre produção audiovisual, é curioso, porque são dois lados, visivelmente, né? A gente tem o lado das pessoas que criticam, inclusive o atual governo é muito crítico da produção audiovisual. Ele recentemente disse, quando foi a última vez que fizemos um grande filme? É a pergunta que ele fez. Não sei. Deve ser um ano de muitas produções, porque falem bem, falem mal, tem coisa boa, tem coisa ruim, mas a emissora de televisão que mais se mexe para falar a linguagem de hoje em dia é a Rede Globo, e ela vai investir muito em streaming e em conteúdo nacional. Streaming conteúdo nacional pro Globoplay deles, estão fazendo muita série e isso é bom porque dá chance para novos roteiristas, diretores, atores, pra galera acertar e ganhar mais confiança e embalar projeto, né? Então eu também tô bem na expectativa aí para essas séries que possam vir nacionais em 2020. Vocês estão acompanhando o Amor de Mãe? Então, eu assisti alguns capítulos, o que eu vi me deu vontade de assistir desde o início, que é o que eu vou fazer, eu gostei muito da temática, e eu descobri um fã de... Conforme a gente vai ficando velho, né, a gente começa a querer viver com maturidade. Maturidade é você querer errar o menos possível, essas coisas. E eu me descobri um fã de filmes ou série ou novela que trate de relacionamento. Você vê um caso ali e eu absorvo pra mim. Isso eu não faria, isso eu faria. Eu gostei muito dos diálogos dessa novela. Mas, ô Michael, você tava falando aí de coisa de relacionamento e tal. Eu gostei, fiquei muito surpreso com aquele filme lá do A História do Casamento. Gente, eu assisti hoje. E aí? Só não consegui terminar. Olha, eu acho que realmente retrata o dia a dia dos casais. É meio que o casal, né, no filme, eles tentam entrar em um acordo para não colocar advogado no meio da história. E aí os advogados acabam piorando ainda mais a situação do casal. E só quem sofre nisso tudo é a criança. Mas eles... aparentemente, no filme, eles se amam como amigo, sentem saudade do tempo que viveram e, ao mesmo tempo, fica naquele dilema de cada um querer seguir os seus sonhos. Eu também gostei muito, achei um belo filme. Surpresa, sim, porque são atores que não têm costume, sei lá, de fazer esse tipo de filme. Apesar que a Scarlett Johansson, ela tem um histórico aí de filmes românticos e tal. Mas o Adam Driver, pra mim, tá surpreendendo aí, cara. Os filmes que ele tem lançado, sei lá, ele trabalhou com, como é que chama lá? O Spike Lee, né? Fez o Infiltrados na Clã. Fez um filme, tem um filme na Netflix, foi lançado há pouco tempo agora também, é o Roubo em Família. Esqueci o título em inglês. Tem o título, o nome da família lá. Muito interessante, elenco de peso, com aquele cara que fez o 007, o último 007, com aquele que fez o... Eu não sei nome de ator, não. Aquele que fez o... Eu também não. Anjos da Lei, que fez Cartas para John, Querido John. Vocês veem, assim, quem for ver o filme, vê que, por exemplo, tem hora que a mulher olha pra ele, é ela que decide tudo por ele. O cara entrega numa das reuniões entre os advogados, vamos almoçar aqui mesmo. Aí entrega o cardápio pra ele, ele fica olhando assim, olhando, eu não, me desculpem, eu não sei o que escolher. E no meio daquela briga todinha, ela pega o cardápio e ela faz, olha, ele vai querer isso e pra mim eu quero isso. Ela que escolhe, ela que cortava o cabelo dele. Mesmo diante de tantas brigas judiciais, ela ainda conseguia cortar o cabelo dele. E teve uma hora que eles se explodiram de um xingamento pesado com o outro ali. E aí, no final da briga, né, da cena da briga, eles pediram desculpa pro outro. Eu achei bacana o filme, eu gostei do teor do filme. Que é realmente assim que acontece, no final dos relacionamentos. Você falou do irlandês. Eu ainda tenho preconceito pra filme com mais de 2 horas e meia. Ah, não é muito preconceito, é. É bom senso. É porque eu tenho um negócio na cabeça que se eu começar a assistir, eu tenho que terminar. Aí quando eu vejo que o filme é muito grande, que no caso ele é 3 horas e meia, eu acho, e aí eu não... Eu perdi a lista de Schindler por causa disso. Saiu da Netflix já, passou quase 2 anos lá na lista e eu nunca assisti. Pelo menos eu li o livro, né? Já serve. Então, se você talvez se assistisse o filme, talvez você perdesse o glamour do livro. Porque normalmente o pessoal diz que não leia o livro antes de ver o filme, porque senão acaba todo o glamour que você teria no livro. Cara, engraçado, eu sou o contrário. Quando eu tenho um livro que eu quero ler, e esse livro tem filme ou série, eu não assisto pra ler o livro primeiro. Porque se eu ver o filme, sei lá, vai dar preguiça depois de ler o livro. É porque você vai ler o livro na expectativa de ter as coisas que aconteceram no filme, um negócio assim. O primeiro Harry Potter eu li o livro, depois eu vi o filme, aí depois é que eu soube que é do 4º filme pra frente, que é totalmente diferente do livro, né? Um negócio assim. Que os 3 primeiros ainda são 80% do conteúdo do livro é no filmes. Aí os outros aqui já é invenção lá da autora. Mas assim, eu assisti os 2 papas, né? Que aí eu tava até vendo muita gente assim da igreja falando que lá do filme. Eu achei legal a abordagem. Eu também adorei, cara. Achei maravilhoso aquele filme. Nossa. Estão falando de Oscar também, né? Ele tá concorrendo a melhor direção. Eles pegaram um tema pesado e deram um tom assim de humor que não ficou um filme tão carregado. Eu achei legal. Achei muito bom. Acho que o melhor ator coadjuvante, melhor ator, ele tá concorrendo bastante, assim. O Anthony Hopkins é um puta ator, né? Eu até indico pra quem viu o filme, tem uma série na Netflix, uma série argentina chamada Me Chame Francisco, que conta a história do Papa. É 4 episódios, é bem interessante também. Eu vi na época que lançaram, 2017. Não, 2020 vai marcar o final de Sobrenatural, né? Nós estamos na última temporada de Sobrenatural. E a última do Arqueiro também. É mesmo? Ele no, na 7ª temporada não já disse que ele vai morrer? Não tô nem acompanhando mais. Ficou tão sem sentido essa 7ª temporada, sei lá. Porque eles fizeram aquele gancho pra essa crise das Guerras Infinitas, né, que vai ter. E aí tem até a história do Arrowverse, né, que tudo que acontece nas séries da DC gira em torno da série do Arqueiro. Que eu achei bem interessante isso aí. E aí termina ele falando, né, que eles vão nessa crise, que ele era o centro do... Ele era o centro lá da porra toda lá. E que aí, por causa do que ele ia fazer, ele ia morrer. Já deixou até claro, né? Que no final da 8ª temporada ele morre e aí acaba. O que eu tava falando do Sobrenatural é porque Sobrenatural marcou uma era, né? Sobrenatural é um marco nas séries aí. Muitas séries. 15 temporadas, né? E tipo, surgiram muitas Sobrenatural aí, por aí, né? A gente falando aí de coisas do 2000, né? Tá aí o Sobrenatural, ó. 15 anos, como 2005. Mas eu gosto, eu vejo até hoje, assisti todos. Eu adoro Sobrenatural, é muito divertido, cara. Continuando em cinema e Sobrenatural e tal, esse também é o ano do Keanu Reeves, né? Constantino, parece que vai vir aí, Matrix. Ah, é mesmo, Matrix, né? John Wick 4. Matrix, Constantine. O cara vai trabalhar bastante, né? E ele vai fazer um filme... Não, é uma série, né? É aquele da Marvel, os... O Michael aí que é o que sabe tudo da Marvel aí. Cara, não... Ah, que vai ter a Angelina Jolie. Tá cotado numa série bem, bem grande também. Vai ter o Keanu Reeves também. Mas não é no cinema, não? Não, é uma série, é Os Imortais, um negócio assim. Os Eternos. É isso aí é mesmo. É filme? É filme, né? É um filme. Vai ter a Angelina Jolie também nesse filme. Mas isso aí não é pra 2020, não. Tô falando que ele começa a trabalhar tudo se lançando, né? Ah, já tá trabalhando Matrix lá. Matrix é 2020? Acho que é... Não, é 21. Nos próximos anos. só pra... Esse ano também vai ter, já que o Guilherme citou o querido Adam Sandler aí na minha frente, vai ter Top Gun Maverick, né? Pra relembrarmos o passado. O homem... Pra vender Ray-Ban. Vender Ray-Ban. Jaqueta de couro. E, cara, a gente tá fazer uma propaganda aqui um pouco, Guilherme, não for ser muito ruim. A gente tá na produção de um filme, a gente vai começar a gravar agora dia 20, por aí, que é o Caminhos de Tar. Vai ser tipo um choque aí na mídia, porque vai ser uma crítica muito pesada sobre o governo atual. Isso que eu posso falar por enquanto do filme. Não sei se vocês assistiram a terceira temporada de Rick and Morty. Tem um episódio lá em que ele viaja pra algum lugar lá onde ele se torna o... Todo lugar que ele viaja, ele sempre tá num lugar fascista, onde que é uma barata fascista. Tem tipo uma coisa assim. Caminhos de Tar vai ser o filme. Quando tiver, acho que lá pro meio do ano vai ser lançado, eu envio pra vocês, beleza? Os ouvintes aí também, que a gente vai disponibilizar em algum lugar pra todo mundo assistir. Vamos fazer uma premiere no Papo de Calçada. Sim. Falando ainda na série, né? Teve aí o The Witcher, né? Que não é de 2020, foi agora... Algumas duas semanas atrás também. Eu gostei muito, apesar de o começo eu fui entender que não era tudo igual lá no terceiro episódio. Que tinha três linhas. Eles não fizeram nada que identificasse. Aí depois foi que eu achei estranho num episódio lá que da menina lá que é um bicho lá, e ela faz volta, ele luta lá e aí vira uma menina. Ele entra no castelo e tem um quadro do rei, né, criança, e aí na cena lá da bruxa lá, aí tá aquela criança do quadro. Eu falo, então isso não acontece na mesma época. Aí depois eu vi um meme que o cara disse, né, que aí explicou que tinha três linhas temporais, né, e aí só vai alinhar mesmo no último episódio. Mas foi uma série muito boa. Esse ano, vamos ver no final do ano, mas esse ano eu coloquei ali que eu quero disputar a São Silvestre. Vamos ver se vai dar certo. É uma meta boa. É uma expectativa para 2020. Completar, né? O ano te deu um dia a mais para treinar, né? É, exatamente. Michael atleta, aí depois vai voltar para contar para a gente a experiência da São Silvestre. E deve ser que levar um cartaz que eu tô na Globo, senão eu não conto. Não, vai ter que levar um cartaz Papo de Calçada Podcast. Papo de Calçada na Globo, é. Uma camisa, sei lá, alguma coisa. Mas falando em esportes aí, esse ano tem Olimpíada. Temos Olimpíada do Japão. De isso. Madrugada. Ah, eita. É, esse aí é o problema, né? Eu vou acompanhar pouco. Se bem que... Japão é o quê? É 12 horas de diferença? São 12 horas. Ah, então vai ter muito evento, 8 horas da noite, 10 horas. Não vai isso, ser de madrugada, madrugada não, porque tem muitos eventos que começam de manhã cedo. Ah, mas tem aqueles que é à tarde. Vai ter muito evento 10 da noite, vai ser até legal, cara. Eu acho que vai ser legal. Esses eventos igual de natação, geralmente as preliminares da natação são de manhã e as finais são à tarde. Aí deve cair que as finais vão ser de madrugada, mas as preliminares deve ser um horário bacana de ver. Uma hora da manhã, 18 horas atrás, todo mundo assistiu a Copa do Mundo, né? É, mas o foda é a Copa do Mundo é um jogo de 3 em 3 dias, né, mano? Na Olimpíada é todo dia, né? Mas a Copa teve só um jogo... Acho que só teve um jogo que foi 3 horas, foi o único jogo que eu não vi, mas os outros eram de 8 horas e 6 horas. Era 6, a final foi um pouquinho mais tarde, os outros eram 6, por aí, isso. A final acho que foi 8 horas da manhã. É, e que coisa, né, faz, já lá se vão 4 anos então que surgiu o Super Mario lá no Maracanã, o tempo tá passando. É, aquele vídeo é foda do Mario lá saindo... Aí vem aquele monte de coisa do Japão, achei... Mano, um país que tem um videogame de mascote é muito foda, cara. Tava a especulação que quem vai acender a tocha é o Goku, né? Vai fazer a Genkidama? É, mas por vai mim pode ter Goku, Naruto, todo mundo. Oh, se for, vai ser muito foda. Vai ser louco demais, mano. Mas é uma coisa pra comentar dessa Olimpíada... É que vai ser Olimpíada sem Michael Phelps e sem Bolt, né? Não, nas outras eles estavam. É, são 3 Olimpíadas com eles, né? E vai surgir alguém novo aí, né? Deve surgir algum fenômeno. Tem a Bowles, né? Lá da ginástica, que a mulher é um fenômeno lá na ginástica. Mas eu não me lembro, assim, de alguém que tá se destacando nos esportes individuais como esses dois. Porque, porra, velho, Michael Phelps, velho, eu parava, Michael Phelps vai nadar, eu parava o que eu tava fazendo, cara, pra ver o Michael... O cara é fenômeno, não tem lógica. Ele é uma inspiração, ele treinou 365 dias. Foda, cara. E o Bolt também, né? A única pena que eu tenho do Bolt é que ele perdeu a última medalha, né? Que era do revezamento, que o cara lá usou doping e aí a Jamaica foi desclassificada. Senão ele tinha fechado com 9 ouros, né? Mas vai muito tempo ainda pra alguém ultrapassar ele, né? Vamos ter skate, né? O Brasil tá bem cotado aí pro skate, vai ter surf. Skate o Brasil é favorito, né? Eu vi ontem. É, tem Estados Unidos sobre também, surf, né? Que é muito forte. Vai ter surf aí. É, isso que eu ia falar. É, surf eu já não boto muita fé, não. Mas o skate, o Brasil tem. Não, o último campeão mundial, mas o surf é Brasil. O Brasil é favorito. O Medina, diga-se de passagem, é daqui de Florianópolis, tá? Não, mas tem outro esse ano passado agora. Outro campeão. Teve outro que bateu o Medina aí também? Espírito Santo. Então, pessoal, pra finalizar essa parte do esporte aqui, vou explicar pra vocês pro campeonato brasileiro aí de futebol. Vários técnicos estrangeiros, mudanças em times. O negócio agora é Cruzeiro e CRB. Cruzeiro e América Mineira, Cruzeiro e Pelotas, Brasil de Pelotas, né? O lance agora é esse, pau no cu do Brasileirão. O Cruzeiro aí vai ter o clássico, né? Cruzeiro e América. Isso aí, é o maior clássico de Minas, está de volta. Antes de eu falar do Brasileirão desse ano, uma coisa é certa, no ano passado, se tivesse mais 10 rodadas, o Fortaleza tinha ganhado o título. Ah, é, se minha avó fosse meu vô, tinha 3 vô e uma avó. Mas tem um lance aí, o Michael tava falando dos treinadores estrangeiros. O que vocês acham aí? Vai dar bom isso aí? É só modinha mesmo? Qual foi o... Teve um time aí que contratou um venezuelano, não foi? O Atlético Mineiro. É, o Dudamel é o goleiro que do título do Palmeiras da Libertadores, não é? Curioso pra ver o campeonato desse ano, mas o que mais me chamou a atenção é que assim, vamos ver esse técnico, o pessoal vai acabar aceitando, mas o brasileiro que sempre reclama que não tem chance no exterior... Se mostrou aí ano passado muito preconceituoso com os técnicos estrangeiros, os treinadores mesmo brasileiros se mostraram bem preconceituosos. Esse foi o lado bom do Jorge Jesus ter logo metido na cara, Libertadores isso aí. Brasileiro. Ganhou da forma como ganhou, apesar de ter uns jogos duvidosos lá, mas... É, agora, outra coisa também, essa questão de Libertadores acabar no final do ano, eu acho que não deu certo, os times continuam perdendo a Europa. Mas eu gostei de final única. A final única esse ano vai ser no Maracanã. Eu tinha torcido o nariz. Falar, estão copiando. Mas gostei, sábado à tarde, churrasco com os amigos. É melhor ser só um jogo mesmo. Evita confusão, essas coisas. É melhor. Eu também gostei. É mais justo pros clubes. E a final foi no Peru, né? Que não é um... Foi em Lima, a final? É, era pra ser no Chile, aí deu merda lá. E... Não, mas eu digo assim, porque... Lima não é um lugar muito fácil de chegar, igual o Rio de Janeiro, sabe? Rio de Janeiro é cidade turística mundial, assim, né? Tem todos os caminhos levam pro Rio de Janeiro. Lima já não é assim, não é uma Buenos Aires, até mesmo a capital do Chile. A própria Santiago, né? É, eu acho que seria mais fácil e tal. Então se provou que, tipo assim, funciona, entendeu? Se tinha um lugar pra ser uma prova de fogo, eu achei legal. Mas eles pegaram o gancho do Pan-Americano que foi lá também. Achei justo, achei que o Flamengo mereceu. Achei o Flamengo muito mais time do que o River. O River achou um gol e segurou o jogo. Não teve perna pra matar o jogo. E o Liverpool foi questão de detalhes ali também, porque é que foi depois da substituição que o jogo desandou. Mas tava... O Flamengo tinha forte chance ali de ter ganho. É, foi a mesma coisa com a final da Libertadores, né? O técnico do River mexeu mal e o time abriu. O técnico Flamengo mexeu mal na final do Mundial. Mas assim, eu tô na expectativa que o São Paulo ganhe pelo menos o Campeonato Paulista, porque time desgraçado que morreu, parou no tempo. Sessão de sonhos para 2020. É tipo isso mesmo. São Paulo é a quarta força. Não, quinta força, né? Com o Bragantino, Red Bull agora é quinta força. Vai dar certo? Talvez não dê certo agora, mas eu acho que a tendência. Olha o Cruzeiro, tem uma música no YouTube, acho que é Faroeste, Soberano, bem legal. O Cruzeiro era um time muito arrogante, ganhou 2 Copas do Brasil, aí falaram, o nosso time é experiente, não sei o quê. E tá aí, insolvente. Se fosse uma empresa, como disse um jornalista, ele seria insolvente. Então, Eu torço para que Cube Empresa dê certo, justamente para melhorar a gestão e dar mais, vamos dizer assim, tranquilidade pro pessoal trabalhar no campo, porque 2019 a gente ainda tá tendo notícia de salário atrasado, que era coisa de, que eu via quando eu era moleque, fanático de futebol. Então já deu essa época. E, claro, vai demorar aqui, mas tá na hora de ter uma alta visão. É esse lance do Cruzeiro aí que você tá falando, eu concordo tudo que você falou. E outra coisa, em 2006 foi a última vez que eu torci pela seleção brasileira, torci mesmo, sabe? Que eu sofri pela seleção brasileira ter sido eliminado numa Copa do Mundo. E depois eu aprendi que seleção brasileira é só um jogo político ali pra levar jogador, entendeu? Que tem um interesse lá e bababá. Esse ano eu tive a mesma desilusão com o Cruzeiro. Eu sou o torcedor que acompanha tudo. Eu entro na página de esporte do meu time todo dia, sabe? 3 vezes por dia pra saber o que que tá acontecendo, as notícias, acompanho o canal de YouTube, de coisa e tal. E eu tive a mesma coisa, sabe? Eu, sinceramente, eu não fiquei triste, cara. Não fiquei triste com o rebaixamento. Assim, eu, tipo, pra mim, é isso, mano. O time não corresponde, falta de planejamento, má gestão, vai dar nisso, mano. É, eu não me sinto menos cruzeirense, né, coisa assim, não. Mas, tipo, também não me importo, sabe? Não sofri, não fiquei triste. Simplesmente desliguei a televisão e fui fazer outra coisa. Porque não caiu na bola, sabe? Caiu na má gestão. E má gestão, mano. É, se você não consegue ser um time profissional, você não merece estar lá, mano. Eu sei que você falando aí do Cruzeiro. O Cruzeiro, aí eu dizendo lá, se tivesse mais 10 rodadas que o Fortaleza seria campeão, foi justamente o período que o Rogério foi pro Cruzeiro, né? Que aí o Fortaleza deu uma caída. Talvez ele tivesse ido pra Libertadores sem precisar de ir pra pré. Mas ali foi bom, né? Pro Fortaleza e pro Rogério, que ganharam 1 milhão cada um, né? Pelo menos foram prometidos de pagar. E assim, eu tô na expectativa, né? Com essa história de Sul-Americana. Agora, no final de fevereiro, eles vão jogar com o Independente, né? No primeiro jogo é na Argentina. E o segundo vai ser no Castelão. Eu tô me planejando pra ir, ó. É, acho que vocês viram em todas as partidas como é os jogos no Castelão, né? Aquele show que o pessoal faz e tudo. Aí eu fico imaginando um primeiro jogo de um campeonato internacional. Como é que tudo que eles fizeram. Porque os dois times daqui, né? Tanto Fortaleza como o Ceará ganharam muito destaque nisso aí, né? Do show da arquibancada. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Então, pessoas, agora vamos para um momento cultural aí. Alguém pode começar indicando alguma coisa para esse ano 2020, para a gente ter um pouco de felicidade no começo do ano assistindo alguma coisa ou lendo algum livro que vocês acharam legal, que vocês curtiram? Eu indico Histórias de Casamento. Eu acho que eu tô roubando o filme de algum amiguinho aí da bancada. Como é que já falei um pouco do filme no episódio, é simplesmente assistam. Eu gostei do filme. Eu queria indicar uma série que tem no Netflix, chamada Street Foods. Muito legal a série. Cada episódio é em um país, sobre uma comida tradicional daquele país, e mais do que isso, sobre histórias de pessoas, de família. Às vezes uma pessoa que herdou um food truck ou um restaurante do seu avô e tem a responsabilidade de tocar aquele negócio, de continuar aquela tradição. Tem muita história engraçada de uma jovem que estudou na faculdade e chegou com várias ideias e queria mudar e os pais não queriam. Aí os pais saíram de férias, ela aproveitava para fazer as mudanças e deu certo. É muito legal. O mais legal de tudo é que todos eles têm uma característica em comum, que é a aspiração. A superação para fazer dar certo. Tem uma história de uma pessoa que ia num... era tipo um mercadão, enfrentou muita dificuldade e conseguiu. Ou pessoas que já têm, você olha, tem uma idade avançada, mas tem uma disposição ímpar, assim. Você sempre aprende uma lição de vida com eles. É muito mais do que comida, é sobre pessoas, sobre superação. É Street Food no Netflix. Bom, ainda dentro da Netflix, né? E complementar realmente as séries que a Netflix faz de culinária são muito boas. O Midnight Diner, o Samurai Gourmet, o Chef Table. Mas aí eu tava falando aí do Fortaleza, eu vou deixar aí a dica, o documentário Meu Tricolor de Aço, que conta a história dos 100 anos do Fortaleza, de 1918. Foi colocado, tá com as 2 semanas. E aí justamente conta a história até 2018, de tudo que aconteceu, de gestões anteriores. Em 1960, que o Fortaleza foi vice-campeão brasileiro. Aí tem várias histórias interessantes. Ô Sandro, deixa eu aproveitar o gancho aí. O Netflix, ele tá conseguindo se manter, porque ele tá com concorrência muito cada vez pior. É, Disney Plus, esses grandes estúdios. O Globoplay cresceu muito também. Exato, e eles estão tirando muita coisa do Netflix, então o Netflix está tendo que gastar muito dinheiro até. Tu faz dívida agora para colher o lucro depois, então eles estão tendo que fazer muito isso para fazer muitas séries. E pelo que a gente tá vendo, estão conseguindo aí, estão com grandes filmes aí que a gente acabou citando. E filme então... que tá indo pra Oscar, né? Ele já tem um que ganhou, né, no ano passado, e tem outros que já estão nessa expectativa de ganhar também. Agora, esse filme do Fortaleza não é da Netflix, ele tá lá, mas o filme foi feito pelo próprio Fortaleza. Tem bastante coisa pra indicar, que essa pausa que nós demos aí, assisti muita coisa, mas eu vou começar indicando algo que saiu há uma semana atrás, no Apagado das Luzes de 2019. É, tem um projeto chama Poetas no Topo, da Pineapple. É um estúdio, um canal do YouTube, e eles lançaram Poetas no Topo 3.3. É praticamente uma série de 2 episódios. É, são 20 minutos cada música, cada parte, são 2 partes. Então, mas assim, é uma epopeia do rap brasileiro, várias gerações, por exemplo, a MV Bill, Rashid, Projota e MCs novos como MC Cabelinho, Lennon, César MC, que até lançou uma música que foi um hit aí ano passado. Então fica a dica aí, cara. É bem legal, é um som bem atual. Pra quem gosta de rap, é bem interessante. Tem várias escolas do rap brasileiro, então você vê MCs cantando assim, numa mesma música, vários estilos diferentes. Isso é legal de se ver. Tá no YouTube, tem vários. É, deve estar nos Spotify da vida aí também, pra quem quiser ouvir. Mas tem os clipes. Vale ver o clipe também, que é muito bem feito. É, eles abusam assim de plano de sequências. É bem interessante, porque, sei lá, às vezes tem 5 minutos de música sem corte, sabe? É uma coisa difícil, assim, é um trabalho difícil de se fazer. Então vale muito assistir Poetas do Topo 3.3. Vou indicar uma série aqui que a indicação que eu recebi foi ouvindo um podcast do Pedro Luz, não sei se sabe, aquele garoto do Ciência Todo Dia. E nesse podcast ele indicou uma série chamada The Expanse, que a diferencial dela é que ela é muito bem embasada em critério científico. Então não é aquele negócio de Star Wars ou Star Trek, sabe? Eles estão no espaço, existe a Terra, Marte, e eles estão numa lua de Júpiter, sabe? Essas são as colônias que a Terra tem. Além da Terra, tem Marte e Júpiter. E Marte quer ser independente, cara, da Terra. Daí, essa lua de Júpiter que tem os povos lá, que é Ceres, eu acho, eles ficam nesse... A lua de Júpiter é a Europa? Não, é Ceres, eu acho. Tem a civilização também. Eles ficam nesse no meio dessa guerra, sabe? Então, um pouco das pessoas que moram lá ficam a favor da Terra, outros ficam contra, e tem a polícia que bate nas pessoas que vivem tipo escravos lá, sabe? O lixo da humanidade foi pra lá, tipo a galera que foi pra Austrália trabalhar. E ela é muito legal porque é muito bem embasada, sabe? Leva muito a sério os critérios científicos. Não tanto porque é dramaturgia, mas levam bastante a sério. Ele tem uma história muito legal que a Netflix começou com esse projeto. Parece que ela lançou uma temporada assim e ela cancelou, sabe? Achou que não ia pra frente. E o dono da Amazon, o Jeff Bezos, ele gostou tanto da série que ele comprou os direitos e tá produzindo a série agora e tá lançando no Amazon Prime. Mas se você quiser, você acha nas internets da vida aí também. É muito boa a série. O Amazon Prime é outro que também tá tomando o espaço da Netflix, mas eles têm umas séries boas também. Essa série tá lá agora. Isso foi uma coisa que a gente não comentou, né, cara? É, porque a Disney Plus tá chegando aí, né? É em março, parece. Ali eles vão usar dinheiro, né? A ideia deles é usar os atores de cinema. O Bebê Yoda tá com tudo aí. Puta que pariu nesse Bebê Yoda, hein? Caralho, mano. Que sacada quando de gênio esse negócio, mano. É o mundo de hoje, né? Quando lançar a Disney, acabou a TV, mano. Nossa, eu assisti o Mandalorian duas vezes, né? Eu assisti uma vez, aí a Mariana descobriu que é o Bebê Yoda. A Mariana assistiu o filme de Star Wars só pra ver o Bebê Yoda. Aí ela descobriu que ele tava na série. Aí eu vi a série de novo com ela, só pra ela ver o Bebê Yoda. Falando aí de ver a série, eu me lembrando do meme, né? Que o cara dizendo assim, no Brasil, brasileiro. Eu gostei muito do lançamento aí dessa série do Disney+. Mas aí o cara da Disney diz assim, mas nem lançou no Brasil. Aí não lançou, não? Não lançou, não? Pior que tem dublado essa porra. Não sei como é que vocês eram. Ora, eu vi dublado. Nunca subestime a pirataria, mano. Brasileiro, mano. BR não desiste nunca, mano. Não, na moral, velho. Eu não entendi, cara. Eu vi dublado. Como é que tem dublado e não tem essa porra no Brasil? Ah, tem em Portugal, né? Nunca subestime, mano. É português. Não é português brasileiro, cara. É português brasileiro, não é português de Portugal. Então é isso aí, pessoal. Finalizando aqui o primeiro episódio gravado do ano. Não sei que dia que o Guilherme vai resolver botar no ar esse episódio. E não esqueça de seguir a gente lá no Facebook, no YouTube, lá no site também, no podcast Papo de Calçada. Tem o grupo dos ouvintes aí, pra quem quiser entrar lá, dar o feedback também desse episódio, com essa nova experiência que fizemos aqui, pra poder dar um alívio pro Guilherme futuramente. Não que ele vai ter o fim da sua vida, mas ele quer tirar uma folga de vez em quando também. Não, na verdade, isso é um plano sistemático pra eu sair do Papo de Calçada daqui uns tempos. Nossa! Você tá entendendo. Não falo uma coisa dessa. Aproveitando o engajamento aí, o ensejo aí, não sei se esse mês ou o próximo mês eu tô estreando o podcast, eu e a Licamu, né? É o podcast Me Julguem. E aí ele é de notícias, é de entretenimento, é sobre informações, né? Provavelmente o primeiro episódio... Vou dar um spoiler aqui. Provavelmente o primeiro episódio vai ser sobre direito imobiliário. E aí a gente chamou o neto, né, o José, doutor José Castanhas Neto, pra estar falando sobre esse tema com a gente. É isso aí. Vai estar no link do post, galera que quiser entrar no grupo. Então, pra finalizar aí, agradecer o Guilherme, a Cristiane, que tá sempre presente com a gente aí, e as pessoas que voltaram, tornaram a casa aí, né, deixou a gente muito feliz, o Sandro e o Michael. Espero que esteja mais episódio com vocês esse 2020 aí, e que o Papo de Calçada cresça cada vez mais. Lembrando, galera, os links estão todos nos posts aí, e sigam a gente, beleza? Falou. Valeu. Valeu. Falou. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.